anticipated moment in racing. Bem, amigos, começando então a nossa edição número 88, né, para falar do que aconteceu lá em final de semana em Bristol, um final de semana mais longo aí, né, começou na quarta-feira e foi terminar só no sábado à noite, né, onde foi a corrida da Sprint Cup. Então, pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você prefere estar nos ouvindo aí, né, pessoal. Essa semana eu tô sozinho de novo, mais uma semana eu tô sozinho, né, mas mesmo assim estamos aí para levar para vocês o que de melhor aconteceu lá em Bristol. Eu vou começar, claro, pela corrida da Truck Series, né? Foi a primeira corrida, aconteceu na quarta-feira à noite. Foi meu presente de aniversário com essa corrida aí. Aliás, uma corrida muito boa. Fazia tempo que eu não vi um grid tão diferente, tão modificado assim como eu vi na quarta-feira à noite. Quase foi uma extensão um pouco ali da KN ali, esse grid da Truck Series na quarta-feira à noite. Uma corrida muito boa mesmo, uma corrida bem movimentada, tivemos 9 trocas de liderança, né? A corrida teve duração de 1h20, uma corrida muito rápida, diga-se de passagem, né? Tivemos 5 bandeiras amarelas, a margem de vitória aí foi de meio segundo entre o Ryan Blaine e o Kyle Busch foi o segundo colocado, né? E o vencedor foi o Ryan Blaine. Ryan Blaine conseguindo sua primeira vitória em Bristol e a sua primeira vitória em 2015, né? Parabéns aí ao Ryan Blaine, que enfim conseguiu uma vitória, conseguiu garimpar essa vitória aí aos trancos e barrancos, né? Já teve chance de vencer na Xfin Series, teve chance de vencer na Truck Series e agora conseguiu concretizar realmente o bom resultado, fazendo virar vitória aí o Ryan Blaine. Então parabéns a ele aí. O outro destaque que eu quero passar aqui é o John Hunter de Maycheck. Ele foi o terceiro colocado na corrida, né? O John Hunter aí que volta a fazer um bom resultado. Em Gettel ele havia sido quarto e esse foi o melhor resultado dele esse ano, né? Então somando mais um top 5 aí, são 2 top 5 esse ano e 3 top 10 pro John Hunter de Maycheck. John Hunter que tá indo razoavelmente bem aí pelo desempenho do... com o desempenho, né, do truque 08 aí da família dele aí. Tá indo bem. Esperaria um pouco mais dele, mas ele está indo muito bem. Pelo tipo de pista que foi, uma corrida difícil. Essa terceira colocação foi um ótimo resultado. E Michigan também estava muito bem lutando pela vitória, mas a estratégia acabou atrapalhando ele um pouco, né? Mas mesmo assim, ele terminou muito mal a corrida lá em Michigan, não conseguindo tirar um bom resultado pela estratégia que foi meio atrapalhada para ele. O outro destaque aqui meu, que eu quero deixar aqui como destaque, é o Daniel Henrique, né? O Daniel Henrique que entra aí, se os senhores deram uma recapitular tudo aí, né? Vocês vão ver que desde Dover, apenas no Kentucky, que ele teve um péssimo resultado, né? Foi só no Kentucky que ele teve um péssimo resultado. Tirando essas corridas aí, todas as outras foram, no mínimo, top 10, né? Vamos voltar aqui. Dover, ele foi quarto. Texas e Gator foi o nono. Iowa foi o oitavo, no Kentucky teve problema. Eldora foi o quinto. Pocono foi nono. Michigan, o sétimo. E agora o Bristol, quarto colocado. Então, são os 3 top 5 e 9 top 10 em 14 largadas esse ano. Então aí apenas 5 corridas que ele não terminou dentro do top 10, né? Que foram Daytona, Atlanta, Nashville, Charlotte e Kentucky. As outras todas as corridas ele terminou muito bem essas corridas aí, né? A vitória ainda não chegou, mas mesmo assim tá andando super bem aí o Daniel Henrique aí. Creio que mais um ano aí full time aí, continuando com um bom trabalho. Logo, logo, ele quem sabe ele aparece numa equipe maior aí para fazer um bom campeonato. Apesar que essa equipe que ele está atualmente não é uma equipe boba, tá, pessoal? É uma equipe que já tem alguns anos de estrada aí. Vem melhorando gradativamente o seu desempenho, a equipe dele aí. Mas ainda não é tudo aquilo que poderíamos esperar para um time ser campeão, né? A equipe do Bob Newberry. Mas enfim, tá fazendo um bom campeonato. O outro destaque que eu quero deixar é o Brandon Jones. O Brandon Jones, que no truque 33, conseguiu o quinto colocado, né, fechando o top 10. E o Brandon Jones também vem em boa sequência aí, né? Iowa foi o segundo colocado, quase venceu a corrida em Iowa. Kentucky foi o décimo, top 10. E agora em Bristol, a quinta colocação aí. Então são resultados aí sempre quase. Quase venceu em Iowa, quase ficou de fora no Kentucky do top 10 e quase ficou de fora em Bristol do top 5. Mas mesmo assim, boas marcas para o Brandon Jones. 2 top 5 esse ano, 4 top 10, ainda não venceu. Mas o Brandon Jones é um cara que podemos ficar de olho aí, porque a qualquer momento tudo pode acontecer. A equipe sim é uma equipe boa, né? A Gallagher, a GSM lá, está se desempenhando bem, se mostrando muito bem aí. Quem sabe esse time volta ou começa a brilhar, despontar para ser um dos melhores times da categoria. Só reforçando que é um time que anda de Chevy, tá? E esse time, se eu não me falha a memória, tem apoio da Hendrick também. Outro destaque meu vai ser o Dalton Sajmit. Ele que fez a sua primeira largada na Truck Series, né? Esse cara aí. Ele tem uma vitória já esse ano na KN. E em 3 largadas ele tem um número espetacular aí. Foram 3 largadas, né? Ele venceu em Brecksfield. Em Irvindale ele fez a pole, terminou em terceiro. Em Sonoma ele largou em terceiro, terminou em segundo. Um cara que realmente podemos ficar de olho aí, que está fazendo um grande trabalho, um bom trabalho, né? Com o equipamento que ele está correndo lá na KN West lá. É um cara para ficarmos de olho, né? E já chegou na Truck Series fazendo sua primeira largada e conseguiu aí de cara já um top 10. Ou seja, é um cara para ficarmos de olho. Vamos analisar ele um pouco mais de perto aí. Completando aqui, pessoal, fora aí esses que eu falei, o Crafton foi o sétimo, o Tyler Rich foi o sexto, o Johnny Sauter o nono, o Desmond Sermon foi o décimo, né, foi o top 10, o Stahl o décimo primeiro, Peters, Gallen, Haley e Kennedy foi o décimo quinto, Custer, esse fez uma péssima corrida, Young, Harley, Capvill e Jennings, esse aí foram o top 20 aí, outros que fizeram uma péssima corrida. Wayne Black Jr., Spencer Gallagher e Ty Dillon, esses aí andaram muito abaixo do esperado, não fizeram boa corrida. Realmente uma péssima noite para eles lá em Bristol, né? O bandeira amarela, foram 5 bandeiras amarelas, né? A primeira bandeira amarela foi o truque 13 e o 51 que se estranharam logo ali no comecinho da corrida, na volta número 33 das 200 que seriam disputadas, né? Foi o truque do canadense lá, o Cameron Haley, né? E o truque 51, que é o truque do Daniel Soares. Daniel Soares, que se estranharam um pouco ali. Daniel Soares, que também teve problema aí, não terminou bem a corrida, né? Depois, na volta 81, detritos na pista. Na volta 113, Wyatt Black Jr., esse cara tá gostando de apanhar essa bandeira amarela, hein? Ryan Black Jr. e Kyle Rodman também se acidentaram. Depois o Gallagher e o Cole Custer, né, eles conseguiram aí um péssimo resultado aí entre eles aí, né? Começou a chuviscar, talvez foi por causa da chuva, tá, mas enfim, acabaram se estranhando aí, batendo aí. E a última bandeira amarela foi na volta 197 com o truque número 11 e o 31, né? O 11 que foi do Ben Kennedy e o 31 do Ty Dillon, os truques se estranharam aí, não fazendo muito bem para eles, tanto é que eles terminaram muito atrás aí. Bom, esse aí foram o que aconteceu na corrida. Aconteceu bastante coisa na corrida, muita briga na corrida, né? Bastante toque aí, que sobraram os toques aí para tudo como se foi lado aí. Uma corrida muito boa, típica de Bristol mesmo, empurrões, típica da Truck Series, sempre com muita emoção. Quem assistiu a corrida gostou da corrida. Se você não assistiu, dá uma procurada nos vídeos aí, pelo menos nos highlights aí, pra ver alguma coisa, que vale a pena, tá, pessoal? E, teoricamente também, basicamente, uma corrida muito rápida. Pra falar de campeonato, como ficou o campeonato? Tyler Rich continua na liderança, o Crafton é o segundo colocado, o Eric Jones é o sétimo, perdão, o Crafton é o segundo colocado com 6 pontos atrás do Rich, O Eric Jones é o terceiro colocado com 7 pontos atrás do Tyler Reddick, né? O Tyler Reddick não foi muito bem nessa corrida aí, não terminou muito na posição muito confortável o Tyler Reddick aí, né? Ele foi o oitavo colocado, mas Eric Jones terminou um pouco à frente. Aliás, o Jones e o Crafton terminou à frente dele aí, né? Isso aí acarretou aí, perdeu mais 2 pontos aí do Tyler Reddick. E curiosamente, os três truques estão sempre andando muito próximo, muito junto. Tá sendo a luta pelo campeonato, francamente, abertamente. O resto do campeonato aí, pessoal, Sauter vem nos 53 pontos, aí já vem uma avenida, né? O Henrique vem 90 pontos, o Henrique vem 99, o Peters para baixo aí 102 pontos. Isso aí é uma diferença para mim inatirável, não tem existe essa palavra aí. Uma diferença que não se pode tirar aí, porque é uma diferença enorme, gigantesca aí. Tirar até pode, mas os três truques da frente tem que fazer Starting Park até acabar o ano. Então, pessoal, esse aí foi o campeonato da Truck Series, né? Como tá o campeonato, né? Reddick, Crafton, Jones estão ali separados por apenas alguns pontos ali. Tudo pode acontecer. E aí, né? Agora, próxima semana, agora vem alguma corrida do Canadá, né? O Canadá Tire lá. Então vem a corrida no Canadá, no circuito misto lá no Canadá, né? Então lá, sim, tudo pode acontecer por ser um misto, mas eu tenho certeza que esses três aí vão andar super bem. Vão andar bem aí, porque ele está preparado, claro, sempre, para o que der e vier. Já, afinal, porque já são líderes do campeonato também. Então, pessoal, semana que vem voltamos para falar do que aconteceu lá no Canadá, né? E eu volto daqui a pouco com o bloco da Xfinity Series, que a corrida aconteceu na sexta-feira à noite.